chego no Iguatemi, eu não me atreveria a passar vexame perante os meus amigos lá da aldeota, pois agora eu tenho o maior respaldo nas altas paneladas da alta sociedade. Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro pra comprar perfume, e além do mais o raio só sai de levar chifre e não tem ciúme. Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro pra comprar perfume, e além do mais o raio só sai de levar chifre e não tem ciúme. Eu sou agora com você eu não quero nem ovo. Eu sei que o meu passado agora me condena. A sua presença só me prende.